Lição que um tempo atrás o meu pai me ensinou: representar a família e lembrar do meu avô de coração. Eu fortaleço sem esperar nada em troca. Fazer o bem é uma questão, então não me provoca. Maluco fala que faz isso e aquilo, eu admiro. Dos velhos amigos quase levo tiro. Conta vantagem, tá sempre querendo aparecer. Quer me atingir, mas não consegue antes se resolver. Sai de cima do muro, chega de falsidade. Irmão, teu filme tá queimado na comunidade. Um vendedor de imagem fala demais e não diz nada. Pra ser linha de frente, gana os seus camarada. Quem diz que é, não é. Quem diz que vai, não vai. Quem diz que faz, não faz. Tome cuidado porque a casa cai. E o talento não se compra com dinheiro. Antes de tudo, a amizade tem que ser verdadeiro. Também quem diz Deus, não dá. Cê aprendeu a falar, mas eu aprendi a fazer. Sei que cê quer meu lugar, só que não dá pra você. É o produto genérico mais barato de toda a cidade. Confundindo quantidade com a palavra qualidade. Ostentação não é necessidade. Sei que disposição não é capacidade. Quando as mole é demais, o santo sempre desconfia. É 10 na fantasia, mas 0 na harmonia. Diz que é periferia, mas abandona a família. Faz rima sem poesia, eu não caio nessa armadilha. Esse mercado é mais um número, propaganda enganosa. Hip hop não é moda, mas se é real te incomoda, é foda. Mas um que tá pela grana, só pensa em dinheiro e fama. Copia os gringos, impostor, vai se afundar nessa lama. Porque eu não quero ser o melhor rimador, mas só trafico informação pra aliviar essa dor. Homem que diz dor, não dá.